Música aqui no Front, hoje 22 de abril, é um dia que não é feriado, mas marca uma data bastante importante na história do Brasil. Isso porque foi em 22 de abril de 1500, no litoral da Bahia, né, que desembarcou em terras brasileiras a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, que não descobriu o Brasil, né, ele já sabia da existência do país, mas veio aqui tomar posse oficialmente dos domínios em nome da coroa de Portugal. Pois bem, ontem, 21 de abril, foi feriado em homenagem a Tiradentes, considerado um mártir da independência, né, em tentativa de libertar o Brasil do domínio colonial de quem? Claro, de Portugal. Nesta semana também, os praticantes da doutrina espírita recordaram a data de aniversário da publicação do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, considerado o marco inicial da doutrina. Então eu vou fazer o seguinte, sem querer ofender ninguém, ok? Eu vou usar dos poderes mediúnicos do rádio. Dizem que no rádio dá para ouvir, né, em determinadas frequências, vozes vindas do mais além. Eu vou fazer isso agora para tentar uma sintonia com um português que foi testemunha ocular, foi participante do desembarque do Cabral lá em 22 de abril de 1500, né, 517 anos atrás, e bater uma conversa franca com esse personagem bastante importante da história. Eu tenho aqui um equipamento especial para isso, vamos ligá-lo. Vamos lá, conectando. Diz aqui no manual de instruções que eu tenho que chamar o nome, né, da pessoa com quem eu quero me comunicar. Então, vamos lá. Vou colocar as mãos aqui na mesa, mentalizar. Pero Vaz de Caminha. Consegue me escutar? Pero Vaz de Caminha, que foi, né, o autor da famosa Carta de Caminha, descrevendo ao rei português as maravilhas da terra encontrada. Pero Vaz de Caminha, consegue me ouvir? Consigo sim, Guilherme. Estou na escuta. Ô, louco, e não é que esse modenzinho mediúnico aqui de espectro ectoplásmico que eu comprei no Paraguai na barraca ali das caças fantasmas funciona mesmo, rapaz? Meu caro senhor Pero Vaz de Caminha, o senhor está no além? Não. Estou na padaria do Manuel, na pastelaria do Joaquim, no café da Maria. Claro que estou no além, pá. Ok. A minha intenção aqui não é irritar a alma penada, né? Vamos lá, já se passaram 517 anos desde que o senhor descreveu o Brasil pela primeira vez na sua carta, né? Como que o senhor descreveria agora o Brasil após 322 anos de domínio português e 195 de teórica independência? Uma grande palhaçada. Vejo que algumas coisas boas ainda continuam. Que as mulheres continuam bonitas. Que as lavouras continuam férteis. Quem se plantando, tudo dá. Que o dinheiro no Brasil dá em árvores. E tem várias espécies de árvores. Árvore da propina. Árvore do caixa 2. Árvore da corrupção. Tá bom. Não precisa esfregar na nossa cara, não, porque isso a gente já sabe, tá? Mas qual país o senhor prefere, senhor Pero Vaz de Caminha? O Brasil de 1500 ou o Brasil de 2017? Prefiro o Brasil de 1500. O Brasil de 2017 é muito caro. Os índios já não aceitam espelhos. Já não aceitam pelo do chão. Querem dinheiro. Acabam com a minha aposentadoria. Os índios de hoje já não aceitam espelho, não, né? Também não querem mais pano de chão, enfim. Agora, o senhor tocou num assunto interessante, o assunto aposentadoria. Isso aí é interessante, viu? Eu fico até mais tranquilo, mais reconfortado em saber que aí no além tem aposentadoria, porque no Brasil, pelo jeito, não vai mais ter, né? Senhor Pero Vaz de Caminha, o senhor certamente acompanhou aí da Bacia das Almas, né, o desenrolar da história do Brasil. E responda, o país era melhor como colônia ou como nação independente? Como colônia, sem dúvida. Ah, mas isso o senhor diz porque é português das antigas, né? Analise comigo, Guilherme. Na época da colônia, o imposto sobre os brasileiros era o chamado quinto. Era de 20%. Ok, o imposto, né, que Portugal cobrava do Brasil era de 20%, né, um quinto de tudo que era produzido, que gerou, inclusive, a expressão quinto dos infernos, certo? Exatamente. Mas a carga tributária no Brasil, hoje, é de quase 40%. É de quase 2/5. Caramba, por esse ponto o senhor tem razão, até porque 20% hoje em dia é só a alíquota da propina pro Cabral, né? Calma, Cabral, não o Pedro Álvares, ok? É um outro Cabral aí, tá? Senhor Pedro Vaz de Caminha, vou fazer aqui outra pergunta. Então, o senhor acha que era mais negócio o Brasil ter continuado colônia? Com certeza, Guilherme. O político brasileiro é mais inteligente que o político português. Mais inteligente? Enfim, inteligência de que tipo? Inteligência pra meter a mão na cumbuca alheia? Exatamente. E se o Brasil tivesse continuado colônia, jamais teria perdido de 7-1 da Alemanha. Quem teria perdido seria Portugal. E não seria de 7, já que o camisa 7 da nossa equipa é o Cristiano Ronaldo. Aí sim eu vi vantagem, viu? Senhor Pedro Vaz de Caminha, muito obrigado pela participação mediúnica aqui no Front. Adeusinho. Tchau. É, não é todo dia que você tem a oportunidade de ouvir no seu rádio, né? Uma voz do além vinda lá dos idos de 1500. Front Transamérica, até meio-dia.